Santarém de joelhos. As resplendências da alvorada linda matizam multicores o cenário, onde com palmas todo um povo brinda a santa cultuada no rosário. No olhar de muitos a esperança infinda de ver chegar ao termo seu fadário. E em procissão triunfal segue a berlinda entre piedosos cânticos do inário. Soberana dos céus imaculada, em culto milenar glorificada no coração das sofredoras massas, Santarém reverente se prosterna, agradecendo, ó Virgem sempiterna, a vossa intercessão em tantas graças. Ouvindo Isoca, soneto inspirado em um dos recitais do excepcional pianista santareno, que, ao fundo musical, toca a valsa de sua autoria, Bernadette. Do devaneio aos poucos erguem-se as cortinas. Sou conduzido em sonho aos céus da fantasia. Todo este enlevo encanto as ânsias peregrinas, por coisa alguma agora eu não os trocaria. Canções tradicionais, noturnos, sonatinas, melódico painel que tanto me inebria. Horas sutis, depois vibrantes, repentinas, do artista as mãos se agitam em célica harmonia. E sinto então que dentre as emoções tão puras, minha alma ascende em êxtase a irreais alturas, em místicos transportes livre e embevecida. Mas finda o recital, eu desço, não ajeito, da infinitude azul e volto contrafeito ao prosaísmo chato, ao ramerrão da vida.